batendo, meu coração quer te encontrar. Din, din, dom, dom, tá tocando, e você vai se apaixonar. Tum, tum, tum, tum, tá batendo, é lançando emoção. Din, din, dom, dom, tá tocando, contagiando a multidão. O meu sangue é latino, o meu sonho incendeia. É para dança comigo, vai. Quebra, quebra, quebra, se quebra, vai. Isso aqui tá bom demais. Vem dança comigo, vai. Que tá bom.